Começo por dizer que estou aqui porque eu e vocês queremos mudar de rumo. Desde há muito percebemos que não estamos no rumo certo. Temos um executivo que neste momento anda à nora. Não sabe o que faz, não sabe o que quer para o nosso concelho, não tem o destino traçado. Se não vejamos, apresenta-se com a mesma equipa praticamente de há 4 e há 8 anos, com promessas semelhantes, e pouco ou nada alterou. Nós apresentamos uma equipa à Câmara com pessoas com várias valências em várias áreas que realmente dão e são uma mais-valia para o nosso concelho. Este executivo, há 8 anos, quando tomou posse, começou por achar que Oliveira tinha que ser posta no mapa e tinha que ser uma cidade diferente. Então vejamos o que é que foi feito por este executivo. A primeira coisa que fez foi Rally Cidade Oliveira. Gastaram-se uns milhares de euros, foi feito uma única vez e chegámos à conclusão que não servia para Oliveira. Depois, achámos que para ser uma cidade da moda tínhamos que ter uns mupis. Pusemos uns mupis em cruzamentos, mal se veem, todos virados ao sol, que não se consegue ler neste momento. Não nos servem de nada. Se os tirassem, nós com certeza que íamos agradecer. Então, como também não vamos por aí, então o ciclismo. O ciclismo, meus amigos, já era aquilo que seria o desporto dos pobres, onde todos iam ter acesso ao desporto. Fizemos um, dois, três, e é curioso. Curioso, em tempo de eleições não falta o ciclismo, não falta a propaganda de trazermos o nosso presidente montado numa moto a fazer campanha pelo concelho, quando vocês todos estão a trabalhar e a pagar para isso, meus amigos. Então fizemos renascer uma Expo H, pensando que era esta Expo H que realmente ia trazer vigor à cidade, que ia trazer algo de útil à nossa cidade. Então, meus amigos, temos um amontoado de barracas preenchidas com juntas de freguesia, IPSS e afins. Empresas para Oliveira não vem nenhuma. Para a Expo H, claro, também não temos nenhuma. Então querem que a Expo H viva de quê? Não vive de nada, meus amigos. A Expo H, se repararmos este ano, foi gasto mais de 100 e tal mil euros só para fazer política. Nós temos que perceber que este modelo não nos levou, não nos leva nem nos há de levar a algo. Portanto, vamos, por favor, mudar de rumo. Mais uma tentativa deste executivo. Não vai bem, vai mal. Então, feira do queijo. O queijo, meus amigos, vai ser o futuro da Oliveira. Não temos pastores, não temos ovelhas, mas temos queijo. E então, pagamos almoços, pagamos autocarros, pagamos tudo quanto está para pagar com o vosso dinheiro. Trazemos pessoas a Oliveira, comem, bebem, uns compram queijo, outros nem por isso. E sabem quem é que paga isto tudo, meus amigos? São vocês! Mudem de rumo! Última tentativa deste executivo. Sexta-feira, grande festa, grande rumaria. Onde quase tudo falhou. Eu por acaso vi pela televisão uma abertura de feira onde não havia quase ninguém, tudo mal preparado, em cima do joelho. O que interessava não era a televisão, o que interessava era no final mais uma rumaria paga por nós. Então pensámos que a BLC3 ia ser a solução para os nossos problemas. Mais uma solução atabalhoada, meus amigos. Há 7 anos que vocês andam a pagar uma BLC3. Vocês fazem ideia quanto é que nós todos já pagámos para a BLC3? Alguém tem ideia o que é que se faz na BLC3? Alguém tem noção aqui presente que me possa explicar? Pois então vou-vos dizer, amigos. A BLC3 consome 10 mil euros mensais dos nossos bolsos. Sabem para quê? Alimentar meia dúzia de pessoas que vão vivendo à conta dos nossos impostos, à conta do nosso trabalho, à conta de nós todos, meus amigos. Como veem, A nossa política está doente, mas a nossa saúde também não está melhor. Nós tivemos marchas lentas, marchas rápidas, numa nacional toda esburacada. E o que é que ganhámos com a saúde até agora, meus amigos? Onde é que estão os tão prometidos médicos? Aquele projeto revolucionário para a saúde dos oliveirenses. Onde é que está? Não está, continua tudo igual, eu sei. Eu sei. A educação. Há 4 anos estava aqui a doutora Cristina Oliveira. Ela era má. Ela fechava escolas. E agora? Escolas continuam-se a fechar. Só que é em silêncio. Porque agora já não precisamos dizer que a culpa é da doutora Cristina Oliveira. Agora todos caladinhos, vamos fechando escola uma a uma. Sabem porquê? Então vou-vos explicar, meus amigos. Vocês têm noção quantos eleitores perdeu o Conselho de Oliveira desde 2009 a 2013? 455. Sabem quantos perdeu de 2013 a 2017? 643. Dá um total perto de 1.100. Sabem o que é que isto quer dizer, meus amigos? Por mês, Oliveira perde 11 eleitores. 11 eleitores. Sabem porquê? Porque temos que mudar de rumo. Bem, agora vem a parte realmente que vai mudar a Oliveira. Ainda não conseguimos, mas vamos continuar a conseguir. A não conseguir, aliás. Agora ouvimos que a zona industrial vai ser alargada. Eu pergunto, qual zona industrial? É que eu tenho passado num monte de mato onde vejo uns edifícios lá ao fundo. Eu não vejo zona industrial nenhum, meus amigos. O que é um sítio onde a relva cresce e ninguém a corta? Onde os passeios se vão degradando e ninguém os arranja? E agora vão dizer que vão gastar 2 milhões de contos, 2 milhões de euros, do lado direito da Expo H, da zona industrial? Então, primeiro que tratem daquela que existe, que vendam e que alguém aceite os 5 lotes que foram criados há 4 anos, foram gastos 500 mil de euros, que estão lá que ninguém os quer. E depois então, faça-se realmente uma coisa em condições para que se possam instalar empresas em Oliveira. Porque assim nós não vamos lá. Ouvimos e vimos todos o ministro que veio em janeiro assinar um protocolo da Nacional 17. Porque finalmente a Nacional 17 ia arrancar. Meus amigos, arrancou ao mês. Arrancou ao mês. E vai parar. Sabem porque é que vai parar? Porque a parte que compete ao município fazer, que é o saneamento, não está, nem sei quando vai estar feito. Mas foi feito um foguetório, porque foi assinado um contrato tarde e más horas, porque esse concurso foi lançado em 2015 pelo governo na altura do PSD, pelo Dr. Passos Coelho, que quando o Dr. António Costa entrou, suspendeu a adjudicação, e que depois de um ano e tal, se faz uma grande festa, porque finalmente foi assinado a autoconsignação. Portanto, festas e festas, até na miséria se faz festa. Anunciou 27 lotes para a zona industrial. Mas como já ninguém acredita, até houve um órgão de comunicação social que resolveu dizer, epá, já que 27 é mentira, põe lá 50. E então põe 50, cada um é de pessoa lado. Até já a comunicação social ajuda à festa da mentira. Por falar em mentiras, lembrei-me, sabem de quê? Pá, não se riam. Lembrei-me do IC6. Sabem quem é este ano que vai ser feito o IC6? Sabem que se o executivo que está na Câmara ganhar, vai ser feito o IC6. Sabiam disso? Primeira mão, o senhor Presidente, futuro ex-presidente, já anunciou que vai fazer o IC6. Vocês acreditam? Possivelmente tiveram cá 4, tiveram cá 8 e ouvem isto há 8 anos. Se acreditarem numa vez mais nesta mentira, vão dar 12 anos à espera do IC6, que não vai chegar. Já cá veio o Secretário de Estado, desmentiu. Foi outra tábua, desmentiu. Veio o Primeiro-Ministro Oliveira, desmentiu. Mas alguém insiste em criar uma falsa verdade. Digam a esta gente que o IC6 não está nos olhos do Governo. O Governo já disse que até 2021 o único traçado ia ser autoestrada Coimbra-Aviseu. Por favor, obriguem esta gente a falar a verdade. no que diz respeito ao emprego, que é aquilo que toca e que toca a todos nós, temos visto que tudo é motivo de folclore. Vejamos. Há 3 anos, quando o Continente e o Pingo Doce se instalaram em Oliveira, fizeram passar a mensagem que quem fosse militante de um certo partido e amigo de um certo presidente teria emprego. Os outros não teriam. A Casa da Cultura foi um corrilório de gente, mas uma perca de tempo, pois foram muito poucos aqueles que conseguiram o tal emprego desejado, que não foi nem mais nem menos que um presente envenenado. Grande parte das pessoas que andaram a lutar por esse emprego estão neste momento desempregadas. As que ainda cá estão, outras, é certo, que já se fizeram à vida quando houvesse emprego. Neste concelho, todos sabemos que não há. Foi criada a imagem que esta cidade, tendo o Continente e tendo o Pingo Doce, seria a cidade da moda. Mas digo-vos, meus amigos, nenhum deles paga imposto em Oliveira. Todas as compras e todo o dinheiro que nós lá deixamos vai ter ao norte, aonde eles estão sediados. Aqui só fica o dinheiro dos empregos precários que eles ofereceram. Nos últimos tempos, nasceu mais uma oportunidade de brincar com os sentimentos das pessoas. E então vimos na Altice aquilo que seria o sonho de alguns, voltar a ter emprego em Oliveira. Meus amigos, mais uma falsidade. Ninguém sabe quantas pessoas lá trabalham. Deviam lá estar entre 150 a 200 pessoas hoje. Se lá estiverem 20, é o muito. Portanto, meus amigos, ou mudamos de rumo ou não vamos lá.